Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? O nosso julgamento é falho, induzido, negociável, parcial e injusto. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Chega de profetas escondidos em cavernas, enquanto o espírito de Jezabel impera. Chega! Chega! Chega de Golias enfrentando Israel, enquanto Davi pastoreia as ovelhas. Chega! Chega! Chega de mentiras dentro do templo, Ananias e Safira mentindo o valor da venda. Chega de trocar amigos por moedas. Deus decretou é o fim da contenda. Que venha teu reino, apareça a verdade, que caia a máscara da falsidade. E brilha tua glória, que acenda agora todo o altar que está apagado. Que a tua vontade em nós prevaleça, que caia por terra toda injustiça. Que o julgamento não venha vencer o dom e o amor que há em mim e você. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça, tempo da justiça de Deus. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça, tempo da justiça de Deus. Fora Jezabel, Nabote não se vende. Perde a cabeça, mas ele não se rende. Amã não adianta a forca preparar, porque Mardoqueu não vai se dobrar. Caia o Golias diante de Deus. Davi é pequeno, mas derruba Filisteu. Mas se Davi cair e contra Deus quiser pecar, a justiça de Deus a ele vai também tratar. Desista, Balaque, a maldição não vai pegar. Balaão não pode o povo amaldiçoar. Não há injustiça pra ferir a noiva, porque a justiça de Deus vai triunfar. Que venha teu reino, apareça a verdade, que caia a máscara da falsidade. Que brilha tua glória, que acenda agora todo altar que está apagado. Que a tua vontade em nós prevaleça, que caia por terra toda injustiça. Que o julgamento não venha vencer o dom e o amor que há em mim e você. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça, tempo da justiça de Deus. É o tempo da justiça. Deus vai fazer justiça. Tempo da justiça. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Justiça, justiça. Deus vai fazer. Eu creio na justiça. Ele vai fazer em mim e você. Justiça. Justiça.